E se isso for amor, bebê? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. É o Edenzinho. A sua frente tá na voz. É pra arrancar o coração, meu velho. Oh, oh, oh. Alguém me fez tu desacreditar que existe amor. E no meu coração pisou. E é por isso que eu tô assim. Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Eu mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer usar. E eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, tem porra de ver. Meu coração tá assim, rapaz. Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Eu mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. Pra dar certo, se as bebês vão dizer se ainda existe. Se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Se ainda existe, imagina.